Yo, Street Sides, this me with Novi, Epine on the motherfucker production. Yo. Ao contrário de muitos que vivam com medo quando tem pesadelos, pra mim a inspiração na ponta dos meus dedos. Fantasmas, ectoplasmas, casas mal assombradas. Pela janela, o grito da vítima assassinada. Pessoas que nasceram com o instinto assassino, apenas esperam uma hora pra matar seu filho. Crimes brutais cometidos friamente. O que choque é a frieza do agente que mente. A diferença entre a ficção e a realidade. A ficção se desliga e a real é verdade. Muitas vezes mais perto do que você imagina, cometida por pessoas que você nem duvida. O vizinho calmo que nunca saiu de casa, o marido amoroso que mata por qualquer causa. Traído, comete mais um crime passional, matou e deixou os pedaços espalhados pelo quintal. Bandido da luz vermelha, Jeffrey Dahmer, maníaco do parque, Suzanne Richthofen. Alguns pela ganância, outros por vingança, mas muitos apenas pelo instinto da matança. O sangue jorrando parece que dá mais tensão, a vítima agonizando sem chance de perdão. O que será que se passa na mente de um assassino? Tamanha crueldade, muitas vezes sem motivo. E as pessoas que morreram, será que vão pra onde? Se ter o seu destino cumprido, vagam nos horizontes em busca de uma vingança justa, pois não poderão ir a lugar nenhum com essa culpa. Serão para sempre espíritos perdidos em busca de uma vingança justa. Motherfucker.